pobre não tem solução, solução. E quem nasce lá é desprovido de educação. Educação? Dizem que a cor do menininho interfere na procura do seu ganha-pão. Que seu cabelo não se encaixa no perfil e no padrão de quem no fim tem a resposta do sim ou do não. Dizem que pobre só vence na vida ganhando na loteria ou no futebol. Ou então se nasce com talento e no rap ou no samba explode uma canção. Olha aí. Essa sociedade se esquece do ensinamento que o Salvador deixou. Oh, nosso pai. Pois ele mesmo nasceu lá no gueto, nem sei se era branco ou preto e revolucionou. Diferente, no cantão do mapa tem uma pá de gente pouca plata, mas o amor da rapa é evidente. Com isso sobressalta sobre o que falta pra gente. Lá no fundo, nosso povo nasce pra frente, já vem com sorriso. O povo contente aprende desde cedo a dividir seus poucos bens. Quem quiser respeito, respeitará quem tem. Lá no fundão as crianças se divertem, brincam na rua, crescem e juntos amadurecem. E Deus olha pro povo da saúde e paz. Baixa com nós que o resto a gente corre atrás. Gente aqui se cumprimenta. Se falta açúcar, o vizinho te acalenta. Construções e mutirões, reuniões pra encher laje. Depois tem feijoada, tem churrasco mais tarde. Lá é fácil amar, lá, lá, lá, lá. Lá é fácil de viver, geladinho, salgadinho, barraca de pastel e pipas colorindo nosso lindo céu. Deus é nosso todo, criador e o principal. Razão pra que se vive, isso aqui é trivial. Amamos nosso próximo sem motivo. É lá no fundão que se acha o amor de Corinthians. Deus abençoe minha gente com saúde e paz. Somos um povo de fé e fé nunca é demais. Deus abençoe minha gente com saúde e paz. Somos um povo de fé e fé nunca é demais. Deus abençoe minha gente com saúde e paz. Somos um povo de fé e fé nunca é demais. Deus abençoe minha gente com saúde e paz. Pode chegar. É isso mesmo, geral, geral com a gente nesse clima. Olha aí, nossa quebrada tá de braços abertos esperando você. Pode chegar. Vem, vem, vem, vem pra conferir. O amor mora aqui valendo, é valendo, filho. É, tem uma pá de gente. Seja bem-vindo, seja bem-vindo.